Guilherme, só para concluir nossa participação, queria mais uma vez te agradecer, agradecer a todos os ouvintes da Transamérica Foz pela atenção, um agradecimento especial àqueles que participaram, nos enviando perguntas, questões que aqui foram respondidas. Quero aproveitar a oportunidade para incentivar que vocês continuem interagindo com essa coluna, para a gente ter um papo aberto sobre dinheiro, finanças, investimentos, economia, negócios, empreendedorismo, enfim. Mandem pergunta pelo Facebook da Transamérica Foz, pelo WhatsApp da Transamérica Foz. Em breve a gente deve disponibilizar um canal de e-mails direto para que vocês possam enviar perguntas e contar com a resposta de toda a nossa equipe aqui da Toro Investimentos, que está à disposição de vocês. E a gente espera que esse canal possa gerar uma informação simples e de qualidade, deixando todos mais seguros para lidar com seus investimentos e dando uma perspectiva mais promissora no difícil cenário que o nosso país vive hoje, viu? Desejo um excelente dia a todos os ouvintes. Guilherme, um abraço para você e para toda a equipe Transamérica Foz. Até a próxima.